andrecedesmoral.com.br. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. Notícia de última hora, a mulher bomba dos árabes passou aqui agora. Ela gosta de loucura, ela gosta de prazer. Ela te joga no chão e te faz enlouquecer. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. Tu vai subir, tu vai descer, tu vai explodir desse. Vai, vai. Tu vai subir, tu vai descer, tu vai explodir desse.